Panorama Agrícola para 22 de fevereiro de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, hoje é 22 de fevereiro de 2013, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, o ditado é: difícil é ganhar um amigo numa hora e perdê-lo num minuto. Confira no boletim do SC Rural de hoje o trabalho com as comunidades indígenas em Santa Catarina. E no domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coma hortaliças todos os dias. Hortaliças têm vitaminas, minerais e fibras. Controlam a obesidade e previnem o diabetes. É hora das notícias. Multas aplicadas a proprietários rurais que desrespeitaram o Código Florestal de 1965 não são automaticamente anuladas com a nova lei de 2012. Esse é o entendimento firmado de forma unânime pela segunda turma do Tribunal Superior de Justiça. Os ministros entenderam que a multa aplicada não é anistiada, e sim revertida em outras obrigações administrativas que precisam ser cumpridas pelo proprietário, entre elas a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, a assinatura de termo de compromisso e a abertura de procedimento administrativo no Programa de Regularização Ambiental. Mesmo com o cumprimento integral das obrigações, as multas não são anuladas, mas convertidas em serviços de preservação, melhoria e qualidade ambiental. Recentemente, o 3º Congresso Estadual de Trabalhadores Rurais de Santa Catarina, organizado pela FETAESC, discutiu a sustentabilidade da agricultura familiar, que deve ser buscada com ações que contribuam para a garantia de renda dos agricultores, como, por exemplo, a luta pela adequação e a revisão da legislação tributária. Esse encontro também discutiu como incentivar a educação cooperativista e a modernização das propriedades, com disseminação de conhecimento e profissionalização do trabalho no meio rural. Na ocasião, um pesquisador da Embrapa em Estudos e Capacitação, Zander Navarro, falou sobre os estabelecimentos rurais de pequeno porte econômico e as tendências do desenvolvimento agrário brasileiro. O sociólogo da Embrapa destacou que o país está vivendo um momento de grande ameaça para a agricultura de pequeno porte, porque um pequeno número de propriedades, usando altos níveis tecnológicos, responde por toda a produção necessária para o mercado interno e para as exportações. Então há dificuldade de competição para os pequenos proprietários rurais. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Com o apoio do Santa Catarina Rural, recentemente a EPAGRE fez a capacitação de técnicos na área de processo produtivo nas comunidades indígenas. Os indígenas em Santa Catarina podem trabalhar com erva mate, abelhas sem ferrão e também com artesanato, segundo orientações da professora da Universidade Federal do Paraná, a antropóloga Ana Elisa de Castro Freitas, que é a nossa entrevistada de hoje. Espaço de diálogo, né? Eu acho que o grande desafio, assim, acho que é um momento riquíssimo esse trabalho do EPAGRE, enquanto não só no EPAGRE, mas várias instituições brasileiras estão passando hoje por um processo de redefinição das suas missões institucionais frente a uma realidade altamente complexa, né? Então a gente tem dados, por exemplo, que nos levam a pensar. Dados do IBGE que mostram 50% da população indígena brasileira vivendo em cidades. Outro dado interessante, né, que nós temos, terras indígenas no sul do Brasil, com tamanhos, com fronteiras muito pequenas, se for comparar, por exemplo, com o padrão das terras indígenas do norte. Todos esses dados nos mostram que a região sul é uma região altamente complexa do ponto de vista fundiário, ambiental, social, cultural. E as problemáticas que antigamente diziam respeito, por exemplo, somente à Fundação Nacional do Índio, como a fundação que daria conta de pensar e de trabalhar com as populações indígenas, hoje passam a fazer parte da missão institucional de várias instituições. Então, né, o marco constitucional de 88 reposiciona o Brasil, o Estado brasileiro, frente às populações indígenas e passa a repercutir, né, de forma interessante no redesenho dessas instituições, das funções institucionais. Então, hoje a gente está vivendo aqui, por exemplo, no EPAGRE, nesse cenário, um momento em que esses técnicos, né, profissionais da área da produção rural estão tendo que se deparar com uma outra realidade, ou como trabalhar com esses temas junto a populações indígenas. Né? Então, são um século inteiro, aí, o século XX, de grandes projetos de desenvolvimento que atingiram essas populações, mas muitas vezes formulados a partir do olhar técnico produzido, né, nos gabinetes dessas instituições. Então, hoje a gente tem, após esse um século desse modelo de intervenção, a necessidade de construir outras alternativas. Que representem tanto estratégias de conservação da natureza, de qualificação dos ambientes dessas terras indígenas, de outro lado, né, de trabalhar com a precarização dos sistemas produtivos nativos, né, autóctones locais, frente a novas tecnologias e modelos produtivos que se colocam. Então, como dialogar com isso, né? Acredito que o principal desafio é justamente construir espaços de diálogo com as populações indígenas, ouvi-los, né, ver que modelos eles próprios tem como vocação para poder auxiliar no desenho dos projetos. Na realidade, aqui de Santa Catarina, já tem um diagnóstico de vocação nas populações indígenas? Então, ao longo dos tempos, aí, a gente tem alguns estudos que apontam, por exemplo, se a gente estiver tratando do povo caigangue, né, que é um povo cujos territórios estão muito fortemente vinculados à floresta ombrófila mista, à floresta com araucária, a erva mate se apresenta como uma estratégia agroflorestal interessante, por exemplo. Poucas iniciativas nesse sentido eu vi concretizadas. Ao mesmo tempo, eu trabalhava hoje com os técnicos, né, o potencial fantástico que a erva mate tem, tanto como uma planta nativa, um subbosque florestal que naturalmente já ocorre na mata com araucária, de outro lado uma planta de valor cultural para a sociedade caingangue e uma planta que tem um mercado também próprio, né? Então, quer dizer, por que não a gente pensar um selo indígena com erva mate, né? Por que não pensar iniciativas nesse sentido? A mesma coisa a gente poderia dizer das abelhas sem ferrão, né? As meliponas, são abelhas que têm um potencial grande na conservação ambiental, elas são melíferas, elas polinizam, né, plantas nativas, elas favorecem a reprodução dessas plantas nativas e, ao mesmo tempo, elas fornecem um mel que está sendo cada vez mais valorizado. Então, como pensar projetos que estejam nessa interface de conservação da natureza e vocação produtiva, né, que estimule essas populações a buscarem outras saídas que não o modelo que o século XX nos deixou, e da lavoura mecanizada, né, e de iniciativas nem sempre muito adequadas. As populações indígenas normalmente ainda têm aquele padrão de falta de inclusão, de pobreza, ou esse processo já foi revertido? Não, a gente vê hoje a população indígena, as populações indígenas em geral, como um componente bastante vulnerabilizado socialmente. Né? Por isso, né, as políticas afirmativas, seja no caso das universidades, agora com a lei de cotas, está sendo bastante debatida, né? São políticas que afirmam, né, ou que buscam restabelecer uma relação menos desigual com esses grupos que historicamente foram excluídos. Essa exclusão, ela não é, e essa vulnerabilidade, ela não é só econômica. Ela também é do ponto de vista epistemológico, por exemplo, na universidade, né, com a capacidade da universidade também absorver esses conhecimentos que os indígenas estão trazendo. Será que a gente está preparado para isso? Né, ou a gente só abre vagas para que essas populações diferentes tenham acesso aos conhecimentos já consolidados na academia? Que medida a universidade também está perpassando essa mesma questão? Bom, uma outra dimensão produtiva que eu acho que tem se colocado aí como uma vocação interessante para pesquisa na EPAGRE, em outras organizações que estejam voltadas à produção rural, é o artesanato. Né? O artesanato ele tem uma força muito grande, é uma forma que as populações indígenas mesmas escolheram de dialogar com a sociedade envolvente. E que tem uma dimensão de geração de renda. para essa questão de vulnerabilidade que você apontou. Então, pensar espaços adequados para comercialização, pensar feiras que incluam, né, espaços para famílias indígenas, pensar o auxílio para desenhar, um fomento ao plantio de plantas que estão na base produtiva dessa cadeia artesanal, são estratégias. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com a antropóloga Ana Elisa de Castro Freitas sobre educação superior de indígenas e também a construção de diálogos, de espaços de diálogos para a inclusão dos indígenas no processo produtivo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.